Madrugada fria, eu aqui sozinho, precisando te encontrar. Onde está você? Já são altas horas, eu te esperando, mas não quero nem pensar. Se você não vem pra me aquecer nesta solidão, não suporto mais sofrer. Quero tanto seu amor, o tempo parou. Vem pra me aquecer nessa solidão.